a porta para a salvação. E, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:8. Jesus veio ao mundo para nos mostrar a verdade e para nos salvar. Tendo ele vivido uma vida perfeita, pregado o evangelho e completado o testemunho de Deus, ele se entregou como oferta e sacrifício a Deus para nos redimir dos nossos pecados. O Senhor sofreu não somente por causa dos pecados de um só homem ou de um grupo, mas de todo o mundo. 1 João 2:2. Para que cumprisse totalmente a justiça de Deus e conquistasse o direito legal para julgar a todos, vivos e mortos, e se tornasse Senhor de todos, tanto dos que são salvos quanto dos que se perdem, pois o Ele pagou a dívida de todos, embora nem todos aceitem a sua oferta de salvação. A Bíblia diz que Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. Pois com o sacrifício do Filho de Deus, como continuaria subsistindo qualquer pecado, ou mesmo o próprio ser do pecado? O próprio pecado em existência foi condenado e vencido por Cristo na cruz. Por isto, desde a sua morte, num plano mais elevado, o único pecado pelo qual o homem será julgado de fato é a incredulidade, o ultraje e o vilipêndio de não crer no Filho de Deus, que se entregou voluntariamente para substituir o pecador, levando os pecados de todos em seu corpo, e derramando a sua alma pela nossa redenção. Isaías 53:12. Todos os pecados do mundo foram pagos na sua morte sacrificial na cruz, tanto dos que são salvos quanto dos que se perdem. Por isto, se houver arrependimento e fé no seu nome, todos os demais pecados são perdoados e remidos, pois foram todos pagos no seu sangue derramado sobre a cruz. A morte de Jesus tanto é salvação como é condenação para o mundo. Salvação para os que humildemente o recebem pela fé, e condenação para os que o rejeitam desprezando a graça de Deus. Tendo o Senhor também ressuscitado para nossa justificação e vencido por todos, não há mais desculpas para quem permanecer incrédulo para rejeitar uma tão grande e poderosa salvação. A justiça agora é alcançada não através das obras, mas através da fé no Filho de Deus. O homem sozinho nada pode fazer para ser salvo. Não há remédio para o homem senão o novo nascimento. Somente a fé, independente das obras, pode salvar. A justiça e o mérito da salvação são somente de Jesus, o Cordeiro de Deus, justo e santo, no qual nunca se achou pecado, e que viveu a única vida perfeita que era possível por todos nós e pelo qual foi tirado o pecado do mundo. Somos justificados baseados somente na justiça, mérito e vida perfeita de Jesus, aquele único homem justo que já viveu na terra e no qual nunca houve pecado. Quem crê no testemunho do Filho de Deus, pelo arrependimento e fé, tem o perdão e a vida eterna. Eis a causa de que muitos, chamados grandes pecadores, serão salvos e experimentarão a salvação em total plenitude da vida, o perdão e a graça de Deus, enquanto que muitos que dizem ser justos sofreram eterna condenação, porque embora professassem, não creram em Cristo, enquanto os primeiros se arrependeram e creram. Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 13:18. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 13:36. Se você pensa que deve ser bom e está tentando ser bom, muitos querem ser bons, mas ninguém pode ser bom, senão Deus. Mateus 19:17. Você não tem que ser bom, você tem que se arrepender dos teus pecados e crer em Jesus, através do qual você recebe o perdão e o novo nascimento espiritual para a vida eterna. João 3:3. Por mais que você se esforce sozinho, Deus não aceitará de você uma mera reforma. Você precisa de Cristo, da sua vida e justiça perfeitas. Deus só aceitará a tua total transformação e renascimento, pela fé em Cristo. Quem crer no Filho de Deus e permanecer na fé será salvo para a vida eterna e entrada no reino de Deus. Jesus respondeu, e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que lhe enviou. João 6:29. Decretos da Fé. Blogspot.com